roda, dificulta, vadia safada, compromisso, onde é que já se viu isso? Até o cabaço é postiço, que aliança de ouro maciço. Não, eu não acho que será dessa vez, mas se eu pego de quatro, dou-lhe uma, duas e três. Qualquer dia do mês, eu mato a puta e mostro o pau. Não me leve a mal, puta não me leva um real. Não mostro amor por puta, sua filha da puta. Te como na cama da tua mãe, teu pai me chama de tuta. Emborracho o danado piranha e entro em ação.